Rafael, amanhã tem esse diálogo sociedade civil, a própria organização, a própria articulação ASA e governo. Qual é, agora eu pergunto a expectativa do Rafael, dentro da experiência do trabalho que você desenvolve, qual é a expectativa sua de amarramento, uma espécie de o que pode ser amarrado dentro desse diálogo amanhã, tendo em vista que é mais um dos vários momentos importantes que o Enconasa tem? A gente vai ver como é que vai chegar o Ministério, né? Como vai vir. A gente está em negociação para continuação desse trabalho, né? Ano passado, em dezembro, praticamente 12 meses atrás, a gente ia para a rua, ali entre Juazeiro e Petrolina, atravessamos aquela ponte que une dois grandes estados do Brasil, Bahia e Pernambuco, e onde provamos para o MDS que não estamos parados, não estamos a ver navio. Estamos aqui esperando e entendendo que somos parceiro fundamental, que construímos essa história. A história da cisterna passa por todas as organizações, do Piauí ao Minas Gerais, por Maranhão, construindo cisterna. Não tem como nós ficarmos de fora nessa parceria. Hoje a gente está em outro quadro, o MDS também amadureceu, a gente vinha de uma equipe nova, de um novo governo, então a gente acredita que vamos vir com um diálogo bom, vamos ver o que vai avançar nas negociações da nossa coordenação com o Ministério, e ele vai mais do que nunca ouvir, né? Muitas vezes ouve de uma coordenação, de uma diretoria, mas vai ouvir do povo, vai estar aqui para falar direto para o povo com o qual trabalha e para ouvir direto do povo. Rafael, muitas pessoas estão ouvindo você nesse momento, inclusive muitas pessoas participantes do 8º Enconasa, e sem querer tomar muito o seu tempo, mas já desde já agradecendo a sua presença mais uma vez em nossa rádio, fique à vontade para você mandar o recado às pessoas, tanto participantes do 8º Enconasa, quanto pessoas que estão fora, que estão ouvindo você. Qual o recado que o Rafael deixa para nós? Rapaz, um recado para todo mundo do Enconasa. Vamos botar quente. Eu acho que é isso que a gente sabe fazer, mobilizar. Estamos há mais de 10 anos, se pensamos em ASA, mais de 10 anos, mas muito mais, se pensarmos nas organizações, nos fóruns que já existiam nos estados. A gente está fazendo, sabe, está mobilizando, está capacitando, está formando família, está construindo, está contribuindo para convencer o semiárido. É cada pessoa que está aqui, que representa como delegado um processo democrático, coletivo, veio aqui representando um coletivo do seu estado, e vamos botar quente. A gente tem um ano de muito trabalho, estamos assinando, temos raízes e pontos dos quais a gente não abre mão, mas estamos sempre seguindo em frente, com a perspectiva de chegar às mais hoje de 1 milhão de famílias serem atendidas com cisternas. Hoje começamos a trabalhar com banco de semente, várias implementações da segunda água, e é nesse caminho e nesse toque de velocidade para rápido, quanto mais rápido possível, a gente conseguir levar a vida cada vez mais digna ao povo do semiárido. E ao povo de Minas eu agradeço, a gente tem muito a agradecer a cada pessoa, de cada entidade, das Cáritas, na pessoa da nossa coordenadora Valquíria, que está ralando e recebeu-nos muito bem nessa linda Enconasa. As noites culturais, eu não comentei, quem não está vindo está perdendo, está lindo. Tivemos Rubinho do Vale aqui, tivemos Pereira da Viola, tivemos Coral, está uma coisa muito bonita. Então, a gente que vem de fora, vem de longe, agradece todo esse carinho dessa recepção mineira, que hoje tivemos um lanchinho com um cafezinho gostoso e um pão de queijo arretado.